Salvador, bom dia, 3304, formação Papá 360 Brasília. Alô, aos 00, boa viagem. Saída, a maior transição é essa, decola da 10, aciona 5020, chama controle 119.35, boteja. Você poderia confirmar a aerovia autorizada que nós temos aqui a Pesulu 17? Pesulu 17, afirmo. Ah, entendi, a Pesulu 10. 360, a Pesulu 10, 5020 no transponder, 1935 é o controle, o TAN 3304 na saída Arboco, transição elétrica. Estão confirmando a Pesulu 17, cotejamento correto, chama para pushback funamento. Camarada. Motorista 66, 1-2, pega acionamento, está no 33. Motorista marcha para o táxi. Autorizado, vamos lá para o táxi, 102. Papa Tango, Oscar Delta Uniforme. Oscar Delta Uniforme, bom dia, ajuste 920, dá presente em curta final 97, aguarde autorização de pouso. Curta final para 97, já avisou com o campo, Oscar Delta Uniforme aguardando autorização para pouso. Final, duas milhas, 97, Oscar Delta Uniforme. Oscar Delta Uniforme, avistado, pouso autorizado, pistão 97, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado, pouso 97, Oscar Delta Uniforme. Oscar Delta Uniforme, após o pouso, qual pátio? Pátio 4, Oscar Delta Uniforme. Gente, pátio 4. 312 está acionado, 145 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, terminando o Maceió, está pronto para o táxi. 145 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 95, bom voo. 1020, autorizado no táxi, ponto de espera 1019. Delta Uniforme, solo ao 09, backtrack autorizado para o Pátio 4, ao livrar a estacionar frequência livre, bom dia. Salvador, alinhar 6312, quando zero zero zero, tá pronto. Oceania 6312, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 180 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 90, alinhar 6312. Serra Bravo, Romeu Papá. A borda, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-5 com gol. Índia Alfa 1830, TAN 3304. 1895. Pois, confirmando, 1895, obrigado. Solo Salvador, 5973 da Rio, com a Papá. Siga. Autorização, senhor, Recife 390, negativa Renave. Nós temos um plano aqui que era para as 10h15, confirma a receita DLA? Segundo a coordenação da nossa empresa, sim. Ok, só um minuto, vamos verificar. Obrigado, senhor. Está seca e sem chuva sobre o campo. Zero, pouso autorizado, pista 90, vento 180 graus, 13 mais. Livre pouso no 0, no mesmo. Ocean Air 6312, decolou aos 12, chamei o controle 119, decimal 35. 19-35, 6312, obrigado. Salvador, ponte 3304, ponte 02. 3304, mantém o ponto de ferro. O 5973, só para informar, tem um plano para 12240, ok? Sim, estamos verificando aqui. Obrigado. Tan 3304, Tan IA e manter 1-0. Manter 1-0, Tan 3304. Sim. Uno 160, solo 04 direito, 121, decimal 120, solo. Decimal 160. Solo gol, 1160, bom dia. Salvador, bom dia, está 3663, frente da Papá, Guarulhos, nível de voo 340. 3663, bom dia, número 3 para a cópia, saída prevista da Euleda Mótima. Da Euleda Mótima. 5973, pronto para a cópia. Pronto, senhor. Autorizado Recife, nível 390, via Persolono 7, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-9-35, aciona 5504, coteja. 390 Recife, Pucca, Aracaju, decolando a 10, curva esquerda, 1935 na saída, 5504, transponder. O Rio, 5973. Controle 1-9-35. Confere, 1935. Planejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamarei, senhor, obrigado. 1-1-6-0, táxi via Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0. O 2196 pronto para a cópia. Da 3663 pronto para a cópia. Prossiga, 3663. Autorizando Guarulhos, nível 340, via Perzulu 1-0. Saída da Euleda Mótima, decola da 1-0. Curva direita, controle 1-9-35, aciona 5043, coteja. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 1-0, PCU da Euleda Mótima. Primeira curva será à direita. Controle 119-35, 5043 no transponder. Estamos no 09. Protejando o correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos para 3663. Salvo Salvador, 5973 da Rio, na 07, no Pátio 3, custo de acionamento. Autorização para o táxi. Gabarito táxi, 973. Romeu Escabravo na escuta da torre? Romeu Escabravo, prossiga, com sua intenção, vai posar na pista ou vai fazer algum cheque? Vai realizar o cheque na marca, mas inicialmente vai posar na cabeceira ou no cheque. 7, cruzamento da final da 1-0 autorizado e reporte girando base pela direita para a pista 1-7, Romeu Escabravo. Rotan 3663 no gate 9, pushback acionar. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Tá bravo, já avistado, tem condições de base pela direita, pouso pairado e cabeceira 1-7? Tranquilo, raro já pouso pairado e cabeceira 1-7. Então autorizado o pouso pairado cabeceira 1-7, o vento 180 graus 1-3-9, informa homens trabalhando na lateral da pista, a partir da Papá, sentido cabeceira 35. Gente, vai apertar no solo da 1-7. Após o pouso, qual o pátio? Vamos procurar a Santa Bravo, desembar com o passageiro aí no pátio 4, a crescer em seguida 10 minutos com a cabeceira 1-7, a treina de solo, mais próximo de tráfego TGL. Excelente, está autorizado manter a cabeceira 1-7 após o pouso, fazendo o cheque na escuta permanente, o Romeu Escabravo. Bravo. Rotan 3663. Prossiga. Desculpa pedir pro pushback, mas eu não vi que o finger estava acoplado ainda. Eu só tenho como solicitar um operador de finger para puxar o finger pra gente aqui. Afirmo, vamos informar o centro de operações e informe pronto para iniciar o pushback. Ok, só sair do finger que a gente está pronto, obrigado. Paulo Rio 5973, 2 a bordo, 4 horas, alternando São Gonçalo do Amarante, nosso táxi. Altimetro POP? 02, senhor. 22 a bordo, altimetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama em Torre 1-8, esse manobre 5, bom voo. Pois, ajustado agora 1-0-2-0, autorizado, passe 3, Índia Alfa, 1995 lá no ponto de espera, obrigado, boa. 1895. 1895, boa. Gente, reporte para retornar o Romeu de Cabral. Agora sim, está pronto para o puxo. O Quingue está sendo envolvido 3663. Autoridade, chama para o táxi. Chama lá. Boa, Rio Salvador, boa, 5973 da Rio, ponte 010, pronto. 5973, autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento 1970 graus, 129. Gente, alinha e decola na 10, o 5973. Decolou 27, controle 119 decimal 35, uma boa viagem. Grato, bom dia. Controle Romeu Sobral, vai estar na cabeceira. Serão quantos minutos na cabeceira? 2 minutos. Setorizado até a Oscar, reporte para ingressar na pista. Tá 3663, 160 a bordo, 4 horas e 10, alternativa com fim. 160 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera Torre 1895, bom voo. Índia, Alfa, ponto de espera 1895, tá 3663. Autorizado em ingresso na cabeceira 17, reporte no final do cheque o Romeu Oscar Brava. Vai manter só a cabeceira, né? Sim. Vai precisar acender alguma altitude, não? Negativo. Incente. 0 graus, 1 e 2 nós. Amador, SAM 3663, ponte espera da 1 a 0, pronto. SAM 3663, autorizado a alinhar e decolar pistão a 0, vento 1 noite 0 graus, 1 a 2 nós. Autorizado a alinhar e decolar pistão a 0, SAM 3663. Salvador, bom dia. Vazão 2590, estabilizado no LS. Azul 2590, bom dia, ajuste 9020, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Continua aguardando autorização. Decolou 3-3, 1-9, decimal 3-5, uma boa viagem. 0935, obrigado, boa. Azul 2590, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 139. Forma helicóptero sobre a cabeceira 17, cabeceira auxiliar, efetuando um cheque, está em solo, não interfere. Gente, estamos com de baixa travada. Zero, solo as 37, direita 121, decimal 1 no solo. 2190, azul 2590. Solo Salvador, o azul 2590, Libro. Salvador Azul 2590, livrou. 590, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 4, direita. Qual foi a posição pro 2590? Alfa Kilo, parte 3, posição 4, direita. 4, direita, paciente. Salvador 6319, autorização guarda-se. data prevista da Eule da Monte, aguarde cópia. A Eule da Monte, ela se escuta totalmente pronta. Um minuto para a cópia. Tá sim. Nível 360 via Upper Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bad, Upper Zulu 44. Saída da Eule da Motte, decola da 10, curva à direita, controle 119.35, aciona 5046, coteja. Maravilha. Então autorizou 360, Upper Zulu 10, Piraí, 1 Bad, Upper Zulu 44, da Eule da Motte, 5946. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Já está pronto, prospeccionamento. Autorizado, chama para o táxi. Confirmando, solicita... Confirme o que solicita? Tráfico de tráfego de toque arremetido na cafética que tem que ter a direita, se possível. O Romeu Sabral. Bravo, confirmando, fez uma alguma notificação para fazer o circuito? Teve, realizou a notificação para as 11h53 da luz, fazendo a sala de 12h18, por aproximadamente 60 minutos sobre a aeródromo. 7, mantenha a cabeceira por mais alguns minutos, eu vou só checar aqui no sistema e chamo para você em relação ao circuito. Teve, eu acho que o controle já fez esse cheque e transferiu para todos. Ah, eu tô ciente. Porém, foi feito o cheque na cabeceira 97, mas para fazer o circuito, teria que ser feita uma nova notificação. Não compreendi. Já que até a posição é Romeu Sabral, vai passar até o circuito de TV, tá? Sacanagem, fazer a banana certa. Normal 2 aí, cabeceira, cabeça grave no cabeceira. É, mantém a cabeceira só mais um minutinho. Grave. Como que a partir do momento que pousou e liberou a pista, para nova decolagem de circuito teria que ser apresentada uma notificação de voo ou um novo plano com a ES. Tem condições de entrar em contato com a mesma para fazer a notificação ou o plano para poder liberar aí o circuito? Torino 2, acima 95, com o voo. Índia Alfa, ponto 0289. Muito obrigado, bom dia a todos aí. E assim que fizer o contato, só chamar que eu checo e libero já. Vou saber, muito obrigado. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 190 graus, 11 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 163, 1-0. Prossiga, Romeu Oscar Bravo. Aqui Oscar Bravo, vamos usar também a torre já no circuito com mais 20 minutos de TGM, área na pedra. Foi feita a notificação? Só vai ser feita na área, via telefone da área. É, só um minuto. Romeu, acho que é bravo, pronto? Sempre. É, até recopiou com você? Até recopiou o Romeu, tá bravo? Afirmo, é, só tô esperando o pessoal liberar a lateral da pista para a sua decolagem. Sim, graças. Xoné 63, 1-1, decolou ao 50, 119, decimal 3. nova linha de pronto. Meu Oscar Bravo, decolagem 17 autorizado, vento 190 graus, 13 nós. Decolou em 5-1 no curva direita, cruza final 1-0 e o ponto final da 1-7. Para toque e arremetida, o Romeu Costa Bravo. Positivo, Romeu Costa Bravo. Bravo, autorizado toque remetida, pista 1-7, vento 1-80 graus, 1-4 nós. Sim, vai engraçar na final da 1-7. Salvador. Bom dia, Xené 6250. Xené 6250, continue a aproximação, ajuste no 020, vamos trazer com um helicóptero, um Robson 44, situando toque remetido na pista auxiliar, no intercept. Xené 6250, qual foi a pista seca? Pista seca e o vento para cheque, 190 graus, 14 nós. Xené 6250, vamos para ali. Cabral vai prosseguir para a posicional? Ah, negativo, toque a remete, carregar 4 circuitos de tráfego. A gente tem condições de utilizar? Tem um tráfego passando externo no momento. Para a posicional da zero. Ah, negativo, vai fazer pouso direto, vai fazer corrida, aguarda o tráfego secular. Certo, então, pouso parado cabeceira e aguarde a autorização para a nova rolagem, o Romero Cabral. Bravo. 1-2-0-6-5. 1-0, vento 180 graus, 1-4 nós. Livre pouso, 1-0, Xané 6250. Prossiga. É o gol 206. Gol 2065, copia Guarulhos. Afirmo. Livre 340, centro da informação, papá. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Aperzulu 10, Piraí, DCT 1 Bade, Aperzulu 44. Saída da El, Leda Motiva, recola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, corrigindo 19 decimal 35, aciona 5065, coteja. Piraí, Bade, Aperzulu 44, da El, Leda Motiva, recola da 10, curva direita, controle 1935. Transponder 5065. Planejamento correto, chama para feedback e fundamento. Chamará acionamento. Romeu Oscar Brava, tentando a estrela de polícia do Airbus, que acabou de pousar na 1-0. Decolagem autorizada, pista 1-7. O vento 1-8, 0 graus, 1-2 nós. Bravo, pro do farol de Itapuã, reporte visual com gol na final. Ciente, Romero, Bravo. 250, solo 55, a livrar à direita, solo 121. Livrar à direita, solo 121, acionar 6250. Salvador, bom dia, voo no 648, Índia Serra. Voo no 648, continua a aproximação, ajuste no 020, sem chuva sobre o campo, pista seca, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso no 648. Como tráfego à direita, Robson 44, helicóptero, mantendo o farol de Itapuã, não interfere com a aproximação. Gente, 648. Chuva lá, chuvisco. Gente, grato. 180 graus, 10 nós, informo chuva leve somente na cabeceira oposta, 28. 7648 ali, pós 10. Romeu Oscar Bravo, reporte vertical do farol de Itapuã, visual com gol na final. Esse, vai reportar visual, se autorizado, após cruzando a retaguarda do mesmo. Poste na vertical do farol de Itapuã, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, mantenha o farol de Itapuã, tem um tráfego adicional para pouso na 1-0, passando duna no momento. Mantenha o farol de Itapuã, assim que o segundo tráfego da Gol pousar, aí tem uma janela boa, será autorizado o circuito, normalmente, o Romeu Oscar Bravo. Ok, graças.